Pela segunda vez, Deus põe o povo em Cades Barneia. Veja o que o Senhor diz. Versículo 17. E disse o Senhor, e no versículo 18, hoje passarás por Ar, nas fronteiras de Moab. Hoje você vai deixar esse limite da terra de deserto para pisar na terra prometida. Mas e os gigantes? Eles serão vencidos, mas você declara, hoje eu mudei de vida. Hoje eu dei um passo, ao invés de ficar nessa terra, nessa vida terrena, nesse meu contexto, lamentando, chorando e às vezes só pelo silêncio reclamando, eu vou dar um passo, vou declarar, Senhor, Tu és soberano, eu vou entrar nessa terra, Tu és maravilhoso, eu vou andar em obediência, Senhor, eu vou. Versículo 25, então eu começarei hoje. Você tomou um passo de entrar na minha presença para verdadeiramente adorar, crendo, então hoje ainda eu te darei vitória e eu divulgarei tua fama no meio dos teus inimigos. Esse é um poderoso filho de Deus que vence todas as batalhas espirituais. Leia comigo o verso, capítulo 4, verso 1. Nós precisamos de elementos, de subsídio para o louvor e adoração. E Moisés dá uma palavra ao povo. O versículo 1 diz, agora, ó Israel, vocês que são essa nova geração, que querem entrar na terra prometida. É como se Moisés estivesse dizendo aos filhos, olha, há 40 anos atrás, eu estava aqui com seus pais. Nesse mesmo lugar, onde a gente avista, onde a gente vê as pessoas adorando, onde a gente vê as pessoas crendo, onde a gente vê as pessoas declarando a vitória do Senhor. Eu estava aqui com seus pais, e os seus pais optaram por ficar lamentando, choramingando. Eles morreram no deserto. E agora Deus nos põe aqui de novo, nesse mesmo lugar, onde eu posso cultuá-lo, onde eu posso entrar na presença do Senhor ou decidir ficar na minha vida terrena, deserto. Onde eu decido entrar para uma dimensão de crer na palavra ou ficar lamentando que eu queria carne do Egito. Moisés estava dizendo isso ao povo, nós estamos no mesmo lugar, preste atenção, qual vai ser a atitude de vocês? Que vocês tenham aprendido a lição com vossos pais. E é literalmente o que o Espírito de Deus pode dizer a mim e a você. Preste atenção, que o mesmo aconteceu com vossos pais lá no passado. E Deus te põe novamente aqui num lugar onde eu e você podemos contemplar a terra e declarar louvores ao Senhor e crer e proclamar vitória. Preste atenção de como será o seu procedimento. Para vocês entrarem, agora ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino. Para os cumprirdes, para que vivais e entreis para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Não acrescentareis aos que vos ordeno, ao que vos ordeno, e nada diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos ordeno. Os vossos olhos viram o que Deus fez por causa de Baal Peor. A todo homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor teu Deus exterminou do meio de ti. Porém vós, que vos chegastes ao Senhor, vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Verso 5. Vede, tenho-vos ensinado estatutos e juízos, como me ordenou o Senhor, meu Deus, para que pratiqueis na terra em que ides entrar para possuir. Veja o que Moisés está dizendo ao povo. Eu ensinei estatutos. Pegamos Êxodo, Números, Levíticos, nós vemos os estatutos de Deus. Para facilitar, Jesus pegou tudo isso e diz, ama ao Senhor acima de todas as coisas. Põe o Senhor em primeiro lugar, acima de todas as coisas, inclusive tuas necessidades. E ama o teu próximo, assim como ama a Deus. Da mesma forma, de igual teor, ama o teu próximo. Como você ama você. Ama o teu próximo assim como você tem que amar ao teu Deus. E pronto. Você vai tomar atitudes na sua vida, decisões coerentes com todos os mandamentos que Moisés está falando aqui agora. É o que Jesus nos ensina. Os mandamentos. Versículo 6. Guarda-os, pratica-os, pois esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento aos olhos dos povos que ouvirão todos esses estatutos e dirão: este grande povo é realmente sábio e entendido. Que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Que povo pode vir para a presença do Senhor e o invocar e ele se manifesta todas as vezes? Versículo 8. Que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós? Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, para que não te esqueça das coisas que os teus olhos viram, e para que elas não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida. Ensina-as aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Lembra-te do dia em que estiveste diante do Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me o povo para que eu os faça ouvir as minhas palavras e aprendam a temer-me todo o tempo em que viverem na terra e as ensinem a seus filhos. Vós vos chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em negras nuvens, fogo até o céu, em profunda escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, vós ouvistes as palavras, mas além da voz não vistes figura alguma. Ele vos anunciou a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. E o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos para que os cumprisseis na terra que passais a possuir. No dia em que o Senhor vosso Deus vos falou, em Horebe, no meio do fogo, não viste figura nenhuma. Portanto, guardai com diligência as vossas almas, para que não vos corrompais fazendo um ídolo, uma imagem de qualquer tipo, figura de homem ou de mulher, de algum animal que vive na terra ou de algum pássaro que voa pelos céus, de algum animal que rasteja sobre o solo ou algum peixe que há nas águas, que estão debaixo da terra. E quando levantares os teus olhos aos céus e vires o sol, a lua, as estrelas e todo o exército dos céus, não sejas seduzido a inclinar-te a adorar coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos que vivem debaixo do céu. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou do forno de ferro do Egito, para que lhe sejais por povo hereditário, como hoje se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por causa das vossas palavras e jurou que não atravessaria o Jordão nem entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Vou morrer nessa terra sem atravessar o Jordão, disse Moisés. Vós, porém, o atravessareis e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos de vos esquecer da aliança que o Senhor vosso Deus fez convosco, fazendo alguma imagem de escultura, figura de alguma coisa que o Senhor vosso Deus proibiu. Pois o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Quando gerardes filhos e netos e envelhecerdes na terra, se vos corromperdes fabricando alguma imagem de escultura, figura de alguma coisa, fazendo assim mal aos olhos do Senhor, provocando-o a ira, tomo hoje por testemunhas contra vós o céu e a terra, que depressa sereis exterminados da face da terra, que atravessando o Jordão ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. O Senhor vos espalhará entre os povos, e de vós só restará um pequeno número entre as nações, às quais o Senhor vos conduzirá. Ali servireis a deuses feitos por mãos humanas, de madeira e de pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então, dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando o buscardes, de todo o teu coração e de toda a tua alma. São duas situações muito claras, irmão. Ou eu fico em Cades Barneia, contemplando, e no fundo reclamando, ou eu mergulho na terra que o Senhor prometeu. Segunda situação, se eu entrei na terra, que eu cuide de ser fiel aos estatutos do Senhor, porque se eu não for, se eu colocar algo no lugar de Deus, um ídolo, um assunto, algo material, o Senhor me exterminará, me espalhará, até que eu tenha que buscá-lo de novo. E lá no meio da angústia, eu o clamarei. Nós temos associado a louvor e adoração música. Em alguns lugares, a dança. Com muita dificuldade de entendimento, associamos louvor e adoração ao dízimo e oferta. Com muita dificuldade associamos o nosso esforço para vir a um culto, para cooperar na igreja. Ó, Senhor, olha o que eu estou fazendo. Senhor, põe crédito aí para mim, Senhor. Mas dificilmente nós associamos louvor e adoração à nossa postura diante de Deus. Crendo, manifestando fé verdadeira. E manifestar fé verdadeira é uma das formas mais maravilhosas de nós cultuarmos ao Senhor. Eu creio. E porque eu creio, eu vou obedecer, Senhor. Não está fácil, Senhor. Não está fácil chegar em Cades Barneia cada dia, cada semana. Não está fácil chegar num lugar em que, seja por causa do culto, das pessoas, da igreja, da célula, eu acabo vendo um pouquinho de tantas coisas lindas que o Senhor tem. Eu saio do culto, eu vou viver minha vida segunda-feira, eu estou envolvido com tantas coisas que eu não dou conta. Ah, se eu pudesse ficar todos os dias, todo o tempo lá na igreja, ouvindo aquelas palavras lindas da Bíblia, aquelas promessas lindas de Deus, uma oração que me arrepia, ali eu sinto uma paz, mas quando eu volto para casa, quando eu entro no trabalho, mas some tudo, eu acho que não, eu vou ser comido, eu sou um gafanhoto. A minha posição, seja aqui dentro do culto, seja sozinho em casa, seja no meio dos problemas, seja diante dos inimigos, dos gigantes, tem que ser uma só. Louvado seja o teu nome. O Senhor me trouxe até aqui, não é fácil, mas eu olho para frente, Senhor. O Senhor disse, quando o Senhor fala, Senhor, ninguém pode impedir. Quem há de resistir à tua palavra, ao teu plano, ao teu projeto? Eu te louvo, eu te louvarei em todo o tempo, eu te bendirei, Senhor. Tu és o meu Deus, eu caminharei. Diante de mim o Senhor vai com fogo, com fumaça. O Senhor vai diante de mim como o Senhor dos exércitos e cairá por terra cada um dos meus inimigos. Eu te louvarei, eu te bendirei, Senhor. É assim que eu enfrento a minha vida, é assim que eu enfrento essa terra nova que o Senhor me dá, porque eu vou vencer, Senhor. Eu creio. Louvor e adoração não diz respeito a cantar uma música que nós gostamos. Louvor e adoração não diz respeito a cantar. Diz respeito a alguém como Josué e Caleb. Cala, gente. Fiquem calados. Essa terra é boa, mana leite e mel, o Senhor prometeu, Ele é Deus, poderoso, maravilhoso. Se Ele falou, está dito, irmãos. Então, adoremos a Ele, louvemos a Ele, vamos entrar, marcha firme, entra nessa semana, ora mais, jejua mais, louva o Senhor, bendiga o Seu santo nome, engrandeça o Senhor. E pisa firme nessa terra, Ele vai te fazer cair por terra, um por um dos gigantes. Mas se você voltar para Cádiz Barneia e ficar naquela terrinha, ai meu Deus, você vai passar mais 40 anos rodando no deserto. Se eu quero louvar e adorar ao Senhor, eu tenho que proclamar quem Ele é, o que Ele diz, o que Ele faz. E eu corro o risco de estar cantando músicas, de estar participando de culto todo domingo, mas indo para diante do Senhor só para lamentar, murmurar, duvidar, não sei. É gigante, é muita coisa, essa vida, não, isso aí não alcança, isso aí eu queria até, eu até queria, sabe, quando eu vejo lá os irmãos adorando e choram e assim, e vão no culto e estudam, eu queria, mas assim, eu não sei, eu não consigo. Sai da terra. Tira os pés dessa terra e dá um passo de fé naquilo que o Senhor disse, naquilo que está escrito na palavra, no que Ele prometeu, no que Ele gerou para mim e para você. Sai dessa vida carnal e entra numa vida no Espírito. Mergulha. Alguém vai buzinar no teu ouvido mesmo, não, é muito difícil. É muita luta. Mas você vai dizer, o meu Deus prometeu. O meu Deus falou. O meu Deus é real, é poderoso. O meu Deus é o Senhor. Moisés diz uma palavra. Moisés fala um dos textos mais tremendos de louvor e adoração ao Senhor. Veja lá. Que nação? Deuteronômio 4, verso 7. Que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como esta lei que hoje dou perante vós? Que Deus? A quem eu buscarei? A quem invocarei? Os deuses feitos de barro, de pedra, de dinheiro, de fama, de recurso, de estruturas? Não, Senhor. Eu vou buscar o Senhor. Eu vou adorar o Senhor. Eu vou cultuar o Senhor. Porque à medida em que eu piso desta forma, na Tua promessa, na Tua palavra, no que o Senhor disse a meu respeito, o Senhor me faz vencer inimigos. E a minha fama corre por toda a terra. Ele é um homem que anda na presença de Deus. Ela é uma mulher que anda na presença de Deus. E os inimigos caem por terra.